Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mexidão Cast. Olha só, o número 46. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que nos falta, aquilo que não temos, aquilo que é good e nós não have. Nós vamos falar de dinheiro! Olha aí! Eu sou o Patrick Murta, estou aqui com o meu amigo endinheirado, Thiago Mendes. Ó, se for mesmo, não sei aonde, onde que tá dinheiro aí? E juntamente com o Thiago Mendes, nós temos o seu irmão não muito menos rico, Diego Mendes. Sou eu! Dinheiro eu tenho só no pensamento. E diretamente de Brasília, a cidade que mana dinheiro e mel, nosso querido correspondente, Malovani. Aí, galera. Vamos falar de dinheiro, coisa que ninguém aqui nessa porra tem. É, o único que deve ter dinheiro aí é o Malovani, que até trabalhar em Sessão Fantasma já trabalha. Não, é engraçado. Vamos falar, aliás, vamos falar sobre o que o dinheiro não compra. É tipo X-Men versus Vingadores. Ainda bem que não compra. E por último, e não menos importante, ela que veio embelezar e fazer com que esse podcast seja um pouco mais cheiroso, Ana Carla. E um pouco mais rico também, né? Olha aí, já chegou esnobando, hein? A gente já sabe pra onde vai o salário do Patrick, né, mamãe? Ô, meu amigo, eu trabalho pra não ter que pegar o dinheiro dele. Isso aí, tá certo. Você faz tabela. Então é isso, meus amigos. Já deu pra vocês perceberem o tom. Nós já vamos começar o nosso episódio. Vamos falar sobre dinheiro, os segredos de quem não tem. Olha só. Amigos, dinheiro. Dizem que ele é a raiz de todos os problemas. Dizem também que a raiz de todos os problemas é a mulher. Mas o fato é que o dinheiro, ele tá embutido em tudo isso. E estão extremamente associados, a mulher e o dinheiro. Não esquece, não. Um não vive sem o outro. Dinheiro e mulher é solução, não é problema, meu amor. Cara, eu já ouvi uma história de que o homem que inventou o dinheiro inventou só pra agradar a mulher dele. Nossa, cara, tudo que é inventado na face da Terra é pra impressionar a mulher. Já parou pra pensar nisso, velho? Por que você acha que o homem foi pra Lua? Foi pra virar pra outra e falar. Aí, tá vendo o que foi que eu fiz ali, ó? Eu fui pra Lua, sou um astronauta. Quem mais você conhece que foi à Lua, pô? Então, a gente pode dizer que nós gravamos esse podcast pra impressionar mulheres? Eu vou ficar fora de ti. Não é só dinheiro que impressiona a mulher. O quê também? Diamantes, ouro... Joias, cartões de crédito. Dinheiro é uma das coisas, assim, bem importantes, mas não é fundamental. Justamente. Acho que meu cavanhaque faz toda a diferença. Mas não é sobre o meu cavanhaque que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de dinheiro. Eu gostaria de saber se algum de vocês pode me explicar a origem dessa coisa que eu tanto amo e odeio ao mesmo tempo. O dinheiro, ele é um ele meio de troca aí, que era usado pra trocar os bens. Tipo, eu quero uma mulher. Não aguentei. Eu quero uma mulher, vou ali dar um dinheirinho que eu ganho. Não. Vamos botar a ordem. Ai, ai. Mas então, vamos botar ordem nesse podcast. Não. Mas então, aí era um meio de troca de bens aí, cara, na forma de moeda ou nota, cédula, papel com valor, qualquer coisa que você queira chamar. E aí no início, né, o homem ele comercializava através disso, cara. Ele usava uma simples troca ou barganha, como a pessoa queira chamar. A mercadoria ou o produto ou o esquema dele aí tinha um valor e ela era avaliada, né, numa quantidade de tempo ou força de trabalho que o cara gastava para produzir aquele material em si. Ou até mesmo só mesmo pela necessidade do comprador. Necessidade do comprador, se é que você me entende, que tinha determinada mercadoria. Aí é uma necessidade legítima, né, velho? Vocês repararam, né? O tom que o Diego falou, necessidade. A mercadoria, né? Pra onde vai todo o salário do Diego, coitado? Vive reclamando. Não, cara. Meu não. Eu não posso ficar nessa vida de desfrute, não. Tá. O Diego trouxe um aspecto pornô pro nosso podcast. Não, mas... não. De forma alguma que isso é pornô. Isso aí é fato. Isso é bíblico. Bíblico. Tá escrito na Epístola de São Diego, capítulo 4. Não sou eu que tô inventando isso, não. Veja bem, o Diego hoje tá inspirado também, Patrick. A diferença é que na época de Moisés não tinha que gastar dinheiro, não. Era na graça. Não, mas rapaz, olha só. Então o dinheiro ele foi feito pra substituir a simples troca, né? É, pode-se dizer que sim. Isso aí, começou com essa ideia aí. É, porque antes o nego chegava na mulher, entregava um bode e fazia o esquema, sacou? É? Pariu, velho, que é isso? Bode pra uma... Ele entregava um bode. Porque se ele tivesse uma cabra, ele não precisava fazer a troca. Não, a cabra já é um valor a mais aí no esquema. Nossa, como a mulher é barata, né? Ô Carla, por favor, tome as rédeas. Não, mulher não é barata assim, não. Algumas são, infelizmente, mas, pô, por causa de uma cabra, velho. É, mas era a época, isso era a época. Tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Um boi. Gente, ordem nessa bagunça. Ordem. Ai, caramba. Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Diego Mendes, você disse que na época de Moisés não havia dinheiro como a gente conhece, não é mesmo? Mas olha só, o dinheiro ele existe desde o início dos tempos. Inclusive, ele é bíblico. Só nós lembrarmos que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata por Judas, olha aí. É, eu acho que a necessidade, a criação do dinheiro veio pela falta de um balanço, né? Às vezes um cara dava um bode pra poder pegar um pedaço de terra. Não, eu vou sair desse negócio aí de machista. Dava um bode pra poder pegar um pedaço de terra, um passarinho pra poder pegar uma plantação de arroz, aí nesse desbalanceamento foram criando medidas, né? Medidas monetárias pra poder efetuar as trocas de uma forma mais justa. Não, cara, mas na boa, pro cara dar um passarinho e pegar uma plantação de arroz, tinha que ser no mínimo uma fênix, né? Não, tô só de pagar. Então, é justamente por isso. Porque não tinha como avaliar o que é mais valioso do que outro, O dinheiro serviu pra nivelar essa balança aí. Você vai dar um pássaro preto na plantação de arroz? Não, você tem que dar um canário, uma parada assim. Até porque hoje em dia a Ana Carla tem um tio que vive tirando onda porque ele tem passarinho que custa mais de 5 mil reais. Ah, isso acontece. Isso é verdade. Se vamos bater na casa desse tio, acabou todo o dinheiro dele. Não, né? A questão é justamente essa, é caro. Justamente porque é legal. Ah, é? Pior. É. Passarinho é uma parada que custa pra você legalizar, cabuloso mesmo. Né? Não, ele conta a história de nego que já trocou passarinho por carro. Isso, não, falando sério, isso aí rola mesmo, cara. Você pega um pássaro aí legalizado, nossa, totalmente diferente o valor que tem. Principalmente porque o cara que for vender um pássaro desse, ele vai querer pôr o preço que ele gastou pra legalizar em cima também, né? É. Aí vem a pergunta, Diego, você já pegou uma rolinha legalizada ou não? Não! Não, cara. Nunca tive desses problemas, não, porque aqui em Minas nós não temos esses de rolinho. Eu não mexo com rolinho aqui, não. Aqui é show demais. Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Mas então o dinheiro foi criado para facilitar essas trocas, né? Criar uma forma de equalizar essa troca, de fazer com que elas se tornassem justas, corretas? Correto? Correto, podemos presumir. Eu, como eu viajei na pergunta, prefiro não opinar. É porque eu engano. Mas o fato é que, desde esse período, alguns homens conseguiram juntar mais dinheiro que os outros, né? Rapaz. E dessa brincadeira nasceram os ricos. E daí eu pergunto pra vocês, nascer rico, ficar rico, qual que é a diferença entre essas coisas? A diferença é que quando você fica rico, você se preocupa com o dinheiro que você levou anos pra juntar pra ficar rico. Quando você nasce rico, você não tá nem aí pra nada. Tudo mais fácil, né? Vale ressaltar que depende também, vamos dizer, da formação da pessoa. No sentido seguinte, que a pessoa que nasce rica, ela tem uma certa arrogância, vamos dizer assim. A pessoa que ela fica rica depois de um tempo, mas ela não tem, assim, uma formação muito boa, ela acaba ficando arrogante também. Então aí, no final das contas, não tem diferença nenhuma. O comportamento da pessoa depende de pessoa por pessoa, né? Eu acho que a diferença de nascer rico e ficar rico é de pessoa pra pessoa. Não tem como você taxar muito, não. Eu não sei, eu acho que quando a pessoa é pobre e tal, passa por dificuldade, a pessoa fica rica, ela acho que ela dá um pouquinho mais valor do que a pessoa que já é rica naturalmente, né? De qualquer forma. Né? Não, isso aí que você falou, sim. É, isso aí também é fato. Isso é fato, isso é verdade. Cara, eu acho que a principal diferença é que quem nasce rico começa jogando a vida no very easy. Tudo é very easy. Isso é verdade. Ah, eu quero videogame, very easy, tá na mão. Ah, pai, eu quero fazer um intercâmbio na Suécia, very easy, fácil. Agora, quem nasce pobre, esse... é o cara que vive, ele começa no very hard. Infelizmente, pro mundo que a gente vive, quem nasce sem dinheiro, tudo é mais difícil, né? Com certeza. A gente vê, né, com internet, as pessoas muito ricas, elas começaram a ficar meio que próximas da gente, e a gente começou a ver mundos, cara, que antes eles era só em filme que a gente via. Ou no Mari Júnior, né? E a gente tá falando sobre dinheiro, e sejamos francos, todo mundo tem seu preço, então... Alguns mais caros que os outros, como a Nakala já disse. Agora, pra nós, já que a gente definiu quais são as diferenças, pra nós, é fácil ficar rico hoje em dia? Cara, eu participei... Vocês estão esquecendo, cara. Um dia desse eu participei no podcast com vocês sobre trabalho, falando que tá desempregado. Você acha realmente falar de ficar rico tá fácil, velho? Ah, mas quem sabe, você mora em Brasília, vai que você pega a filha de um político aí. Olha aí. Olha aí. De novo, tem uma chance ainda. De novo esse papo, meu Deus. Ou pelo menos só se inscreve num partido político. Tem uma chance. Tudo acontece em Brasília. É mais fácil que você pegar a filha do político, porque se você pega ela, ela vai querer roubar um pouquinho que você ganhar. Não, velho. Aqui, velho, se tu for trabalhar com político, tu vai acabar entregando panfleto na rua do que em altos carros. Olha só, olha a verdade sendo estampada em nossas caras. Ah, eu até imagino o Malovano com aquele monte de papel distribuindo. Em vez de distribuir, ele ia parar lá na Cracolândia. Faz o bagulho aí, mano. Que isso, velho? Que isso? Essa imagem que você tem do Malovani? Menino não, tão estimado. Essa imagem que tem do lugar que ele mora, que é mais fácil dar o papel pro caboclo fazer um cigarrinho lá do que você trabalhar. Olha. Isso é meu bigode, porteiro, passou a imagem errada. Olha aí. Falando sério, eu acho que hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente tem condições hoje de não ser muito pobre, igual era antigamente. Eu acho que hoje a gente tem condições de trabalhar e ganhar aí um salário mais ou menos, quando você tem um estudo, uma formação um pouco melhor. Agora, ficar rico, cara, é muito complicado. Existe a Mega Sena. Mega Sena tá aí pra isso. Acho que ganhar na Mega Sena é uma das formas mais fáceis de ficar rico hoje, né? Mais fáceis entre aspas, né? Mas então, imaginemos que o Malovani, ele tava lá distribuindo um panfleto, pegou o dinheiro, comprou dois jogos e ganhou na Mega Sena. Qual que é a principal diferença de comportamento entre o Diego, que já nasceu rico, já tá acostumado com todas as facilidades de uma vida abastada, e do Malovani, que acabou de ficar rico? Vocês conseguem visualizar qual que é a principal diferença? Cara, depende do pensamento. Se ele tiver um pensamento de pobre mesmo, ele vai querer mostrar pra todo mundo que ele ficou rico. Eu vou comprar 18 carros, uma casa gigantesca com 25 quartos, que eu não vou usar nenhum deles, primeiro que eu nem vou morar lá, eu vou morar em outro lugar, eu vou ter casa só pra mostrar pros amigos, esse tipo de coisa, sacou? Olha aí. E a fazenda, quem ganha na Mega Sena tem que comprar uma fazenda. Cara, né? ninguém gosta tanto assim de fazenda, cara, porque quando você fica rico você tem que comprar a fazenda, eu não entendo isso, velho. Ah, tu ganha dinheiro e vai pro meio do mato, malandro. Que porra é essa, velho? Que porra? Caraca. Sabe o que é pior? A manutenção de uma fazenda é muito mais caro do que você todo fim de semana fechar um sítio só pra você. Né, velho? Aluga, porra. Ainda vai ter diversidade ainda, velho. No meio desse assunto que vocês falaram, a Carla, ela, o que ela falou me lembrou de uma outra diferença que pode ter de quem nasce rico e de quem fica rico. A pessoa que, às vezes, quando ela fica rico... Por ganhar algum prêmio, alguma coisinha, a pessoa, ela fica tão preocupada em ficar pobre de novo, que ela vai lá e acaba ficando pobre de novo. Entendeu? O rico não. O cara que já nasce rico, ele não tem esse tipo de preocupação, porque ele nunca sentiu a pobreza na pele. Porque aí ele sabe lidar com o dinheiro, né? É, exatamente. Ele fica de boa o resto da vida. Ele não volta, ele não fica pobre, entendeu? Imagina, o cara ganha na Mega Sena, a primeira coisa que ele faz é comprar apartamento pra toda aquela primaiada, aqueles primos que nunca olhou pra cara dele, que nunca pediu nada, começa a emprestar dinheiro. Eu acho que a principal diferença nessa situação é que o cara que ficou rico por meio do trabalho, o que é muito difícil, quase improvável, talvez, esse cara, ele teve que ralar, ele teve que suar, e dependendo da trajetória dele, os filhos dele, até os netos, talvez, vão entender que aquilo é um legado, é algo que foi construído. O cara que ganha na Mega Sena, velho, o dinheiro é fácil. E nem todo mundo tem essa consciência no Brasil. Eu tenho parente próximo que não ganhou na Mega Sena, mas ganhou num outro título de capitalização que tinha antigamente. E, cara, o cara ganhou a parada, ganhou na época 2 carros e 100 mil reais, que era dinheiro pra caralho. Caraca, consigo até imaginar que época era essa, velho. Não, eu lembro da época que a Telecena divulgava 300 mil como o maior prêmio já sorteado no país. Não, 100 mil reais era dinheiro demais. O cara construiu uma casa no morro e ficava fazendo festa com a mulherzada da cidade todo final de semana. Pobre, a primeira coisa que pobre faz é comprar uma casa com piscina e fazer churrasco pra vizinha. Olha aí, cara, esse... Tô mentindo. Pior que é verdade. Esse que o Thiago tá citando aqui, ele fez o seguinte, ele pegou os carros dele, vendeu os carros, comprou um carro mais barato, começou a gastar o dinheiro com putalhada e festa e gandaia e fechando boate, bordel, etc. Foi só gastando. Aí depois, no final das contas, foi morar num barraquinho lá no morro lá. Porque e trabalhando de taxista pros outros ainda, que nem o carro pra ir trabalhar por conta própria ele tinha em condições de ter. Caraca, velho. É igual uma vez eu vi aquele documentário sobre a mina que tinha lá na Serra Pelada, né? Sim. O cara, tipo, ganhava em ouro e tal, e ele ganhava. Já chegou a ganhar, tipo, sei lá, igual você falou, 100 mil na época que 100 mil era muito, saca? Na época que o Kinder Ovo era um real, sei lá. Isso. E aí. Oh, mas se você for olhar, na época que o Kinder Ovo era um real, ele era caro, porque o salário mínimo era 67 mil. Olha isso. Pois é. Não sei. Ainda assim, ele parecia mais barato do que hoje em dia. E aí, velho, o cara dando a entrevista, e aí hoje em dia ele tá pobre de novo, né? E aí ele falando que teve um dia lá que o cara, ele foi pegar um ônibus, aí o cara virou pra ele e falou, ah, você pega ônibus, seu pobrão? E aí ele gastou o dinheiro que ele tinha ganhado no mês inteiro pra alugar um jato, só pra tirar onda. Cara, olha, eu não entendo isso, velho, na boa. Olha aí. Nossa, e também... Eu faria melhor, eu compraria o ônibus. Tá vendo? Isso aí é o cara de mente fraca, velho. Tipo assim, ó, o cara me zoou, vou mostrar pra ele que eu tenho dinheiro. É o cara idiota, velho. O cara... Porra, você quer mostrar pra... Você quer mostrar pra ele que você tem dinheiro, enrola um maço de dinheiro e joga na cara do desgraçado, não, sei lá. Eu nem jogaria. Tá barato. Eu compraria um ônibus. Você trabalha. Eu simplesmente falaria com ele, olha, você trabalha pra mim, você tá demitido agora. Vai pra sua casa. Olha, o Thiago Thiago é desgraçado aí, ó. Mexe que ele não, filho. Fica aí nessa amizade aí, ó. Não briga com o Thiago nunca, não, Patrick. Fica nessa amizade aí, filho. Pois é. Mas então vocês estão querendo dizer pra mim que existem pessoas que têm dinheiro, ou seja, que são ricas, mas que mesmo assim são pobres. Ela só tem dinheiro, mas ela continua sendo uma favelada. O espírito dela é pobre, meu filho. A mente dela. Se ela for comprar uma blusa, vai comprar uma blusa laranja. É, Johnson. Que exemplo, velho. Tipo assim, blusa tinha calça de zebrinha e, entendeu? E sapato rosa. E sapato de não, couro de cobra. A corrente de ouro no pescoço também. Não, já viu que todo homem, esses caras que fica famoso, aí tem que comprar aqueles puta daqueles colar que parece ter uns 3 quilos. Um crucifixo de todo tamanho de ouro? Coisa ridícula. Eu não entendo isso, não. É igual você falou, é espírito de pobre mesmo, velho. E nunca vai sair da cabeça da pessoa, sacou? A pessoa pode ter o que for, velho. Ela vai comprar 35 Gol Mil branco, velho. É isso aí que ela vai fazer. Nossa, com o dinheiro. Gol Mil. Puta que pariu. Caramba. Mas se for olhar, é o pensamento. Igual o Thiago falou, o tio dele. Primeira coisa que ele fez: fechou uma boate e chamou um tanto de puta. O cara que é rico, ele vai pegar a mesma quantidade de mulher, só que sem pagar um tostão. No máximo, pagar a cerveja pra ela. É, só levar pra um apartamento chique que já é dele, tudo bem. num carro cabuloso e acabou a história, velho. O cara não precisa de mais nada, não precisa de fechar puteiro, não precisa fazer nada, velho. E eu acho que todos nós temos um familiar que não quer rico, mas que tem mais dinheiro que os demais, correto? Ah, sempre. É o famoso. E é os tirados da família. É aqueles que você olha assim com sangue no olho e fala assim: eu sou miserável, você tem dinheiro, mas não precisa ficar tirando onda comigo, não. Eles são tirados, mas eles sabem administrar. Você não vê eles fazendo essas cagadas. Verdade. E é bom mesmo não tropeçar, senão a gente pisa neles. Não, mas é porque, igual, ele já tem uma graninha a mais. Tem uns parentes nossos que, quando ganha, sei lá, um milzinho a mais do que deveria ganhar, já acha que é uma grana absurda. Primeira coisa é o churrasco, é a festa, é a fazenda. E acabou o dinheiro. Ou então posta a foto no Facebook, né, Patrick? É, posta a foto. Coloca a foto do cheque de R$1.000. Gente, que pobreza. Nossa, velho, puta merda. Aí, aposto que esse cheque ainda era ser em fundo ainda. Gente, os ouvintes talvez não estão entendendo, estão rindo, estão se divertindo, mas esse programa tá cheio de easter eggs. Nossa. Ai, ai. Tem um cara que eu conheço. Olha, olha. Eu vou dar nomes aqui, não. Vou chamar ele de Raio de Sol. Raio de Sol. Vocês entenderam essa porra. E aí o Raio de Sol, cara, ele já chegou a ligar pra um amigo meu em comum com esse Raio de Sol. Era chegar nesse amigo meu, tipo, de manhã no sábado, tipo, umas, sei lá, 7 da manhã, e perguntar: e aí, tá fazendo o quê? Aí a pessoa fala: e pô, nada, né? Tava dormindo aqui sábado de manhã, né, velho? Aí ele virar e falar: pois é. Pô, tô recebendo 2.000 no novo trabalho, ó. Cara, Parabéns. E aí, o que mais? Nada não, pô. Aí desligar o telefone, sacou? Acabou o assunto aí, cara. Como se R$2.000 fosse mudar a vida de alguém, né? É, aí, numa dessas você já falou: what the fuck? Cara, eu não entendo esse tipo de raciocínio, não, sacou? É o tipo de coisa. Cara, beleza, e aí, cara? Você já viu aquele meme do que tá a galera conversando, alguém chega e grita uma coisa contra, e aí só sai aquela mão gigante e dá um ok pra pessoa? Ok. É isso aí. Entendi. Ok, cara. Você tem dinheiro, e aí? Mas é o tipo de pobre que ainda não tem noção de dinheiro, né? E quem tem noção de dinheiro sabe que quem tem dinheiro mesmo ganha muito mais do que isso por mês. Mas é. E outra coisa, quem tem dinheiro, quem tem muito, às vezes esnoba, mas eu conheço muita gente também que não esnoba. A Ana Carla tem uns familiares que tem uma vez, por exemplo, a gente foi na festa de Réveillon, né, Ana Carla, na casa de um primo da Ana Carla. Só pra você ter uma ideia, o primo dela trabalha num banco das Ilhas Caimã. Essas ilhas aí de cabulosa. Então. É pra onde vai o dinheiro dos chefes daqui de Brasília, né? Olha só. Isso que eu ia falar. Isso que eu falo. Não, mas aí eu nunca tinha ido na casa dele. Na verdade, ele mora em São Paulo e ele tem uma casa só pra final de semana na minha cidade. Nossa. Aí eu nunca tinha ido. Aí ele chamou todo mundo pro Réveillon, né? Aí, tipo assim, você chega na casa dele, né, tem 3 andares com elevador. Nossa! Não, parede de vidro. O banheiro da filha dele, os azulejos são todos com desenhos que ela mesma fez, sabe? Tipo assim. Oh, é outro nível, cara. A deve piscina ser o toda bagulho mais brega. Aí o Patrick já chega na casa coçando o saco e os pinos de lado. Não, a gente chegou lá sem saber como até agir, mas tipo assim, esse meu primo, tipo assim, ele não parece que ele é rico, sabe? Porque tava toda aparentada toda com a melhor roupa que pôde comprar na Riachuelo, Fraga. Nossa, entendeu? Ah, não, Riachuelo. O Elson foi lá com a roupa da C&A. Não, todo mundo caprichou, tipo assim, não, melhor sapato, a melhor roupa. E o dono da casa, como é que tava na casa? Tava de bermudão, chinela em havaiana, camisa branca, todo simples. Aquelas camisas brancas que você compra 3 por 10 na Americanas, velho. O cara todo à vontade. Mas na boa, velho. A imagem desses caras, quando eles estão simples desse jeito, ela retrata pra mim o seguinte: pra que eu preciso vestir roupa e sapatos caros se minha casa já fala por si só? Você entra na minha garagem, tem um Land Rover, tem um Porsche e tem um Focus. Mas. Então, pra que eu vou vestir um terno de $1 bilhão? Não, tipo assim, os fogos de artifício, que ele contratou 3 pessoas pra soltar fogos de artifício. Contratou uma banda. Contratou uma banda. E os fogos de artifício foi o melhor da cidade. Inclusive do show da cidade. Foi melhor do que do show da cidade, mano. Mas enfim, o cara desse tem dinheiro e ele não tirou onda em momento nenhum, cara. Ele ficou na boaça. Tipo, de boa, com chinelo de havaiana. Então, quem eu vejo, não, não são todos, mas quem tem dinheiro sabe lidar com ele, sabe que ele é só uma ferramenta. Ele não é pra ficar mostrando pros outros. Só pra você viver tranquilo, né, cara? Sem preocupações muito grandes, assim, cara. Não é uma parada pra você ter, tipo... Não vou nem dizer orgulho, porque quem tem realmente pode ter orgulho, mas, tipo, a pessoa não precisa se esnobar porque ela tem, entendeu? Ela não quer tirar onda porque ela tem, ela só quer, tipo, viver bem, tranquila, saca? Conheço muita gente que é assim, cara, tem dinheiro e, saca, tá vivendo tranquilo, sem preocupações, não vivendo pra jogar igual o raio de sol, jogando na cara dos amigos que tá ganhando R$2.000, porra. R$2.000, cara. Se fosse pelo menos 10, dois. Mas aí o Patrick falou esse lance do que o rico, ele sabe lidar com o dinheiro. E o pobre? Vocês acham qual que é o maior problema do pobre? Vocês acham que é a pobreza ou é porque ele não sabe lidar com o dinheiro? Cara, não. Eu acho que pobre sabe lidar com o dinheiro também, cara. Porque ele pega um salário mínimo, administra ele, sustenta 20 filhos na cacunda, rapaz. Isso não é saber lidar com o dinheiro, não? Olha aí. É verdade. Eu acho que o pobre sabe lidar, mas ele sabe lidar com o dinheiro... que ele tem, sacou? Exato, ele não sabe ganhar. Exatamente. Ele tá limitado ali naquele mundinho que ele tem ali, gente. É. Se ele ganhar mais, ele vai conseguir se limitar um pouquinho a mais. Se ele ganhar muito a mais, eu acho que ele fica perdido. Não, com certeza. É o que acontece. Mas o Diego soltou um belo tapa na cara da sociedade agora, hein, Diego? É. Puxa vida. É. Mas é o que o Malovani falou, ele consegue administrar 670. Se você colocar 6.700 pra ele todo mês, primeira coisa que ele vai fazer é comprar uma aparelhagem de som pra um no mil dele. Nossa, cara, né? Verdade. Pra ficar a rua inteira ouvindo o som junto com ele. Aquele bom gosto musical, né? Que é tchu-tchá-tchá-tchu-tchá, né? Isso. Você tá bunda no chão. É, mais ou menos por aí, né? É quadradinho de 8, essas coisas aí. Eu acho que pobre não sabe lidar com dinheiro. Alguns sabem. Eu falo por mim, eu não sei lidar com dinheiro. Eu, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, velho. Somos dois, assim. A nega vela, às vezes ela, assim, nunca coincide deu tá trabalhando e a nega vela tá trabalhando. É sempre um ou outro, entendeu? E aí, o que que rola? Ela, quando é ela que tá trabalhando, ela administra o dinheiro, cara. O dinheiro... Do salário do mês dura pra mim, pra ela e pro mês inteiro. Cara, o salário do meu mês, ele dura a primeira semana do mês. Caramba, velho. Vai embora, assim. Eu nem sei com o que também. Não, e eu vou falar uma coisa, não tô nem tirando onda, mas é só comprovo o quanto eu ganhava mal. No ano que eu hoje ganho, sim, sem brincadeira, eu ganho mais de 3 vezes mais do que eu ganhava no ano que meu filho nasceu. Isso é pra ver, mostrar quanto que eu ganhava pouco, não porque eu tô ganhando muito. Mas ainda não sobra dinheiro nenhum. Ou seja, eu sou um pobre fudido que não sabe administrar porra nenhuma. Oh, mas não. Isso é uma realidade de muitos brasileiros, velho. É, pô, e vai compensando também, Patrick. Por exemplo, quando teu filho nasceu, tu gastava dinheiro com fralda, com esse tipo de coisa que gasta bastante, caraca, tá? Mas... agora que ele cresceu, os gastos também são outros, entendeu? É comida, que agora ele come, não fica mais sugando tua mulher, né? Graças a Deus, nosso cama. Mas olha, a gente tem que levar em consideração também o seguinte, a gente tá falando de salário, que a gente ganhava bem pouco, e hoje a gente ganha até um pouco, 2, 3 vezes mais do que a gente ganhava 5, 6 anos atrás. Mas tem que pensar também que as coisas, os produtos de consumo, eles também ficaram mais caros. Acho também, né? Porque antigamente o salário mínimo... Primeiro que não tinha salário mínimo, né? Você era pago a moda caralha. E depois de um tempo foi tendo salário mínimo e, pô, antigamente o salário mínimo era o quê? 100, 200, 300 reais, velho. Eu lembro da época que minha mãe trabalhava numa loja de festa, que eu acho que o salário mínimo era 290 reais. Meu primeiro salário foi 130. O meu foi 116 na carteira. Caraca, 116 na carteira? É, o meu primeiro em carteira assinada foi 367. Agora, fora isso, foi... É, sem carteira assinada foi R$200 e eu fazia um curso de 186 por mês. O meu foi 130 na carteira também. Então eu vejo que a renda aumentou mais rápido que a inflação. Eu acho. Não sei. É, tô cagando regra, é agora sou eu. Um outro ponto. Vocês acham que mulher administra dinheiro melhor do que homem? Depende. A minha, pelo menos, administra muito melhor do que eu. Agora, se são todas assim, eu já não sei, cara. Aqui em casa eu não sei. Eu não sei qual que é o pior, se é o Patrick. Aqui eu é mesmo? Porque é o seguinte, eu sou pão duro com algumas coisas, mas com outras eu gasto, por exemplo. Eu compro o jogo pra caralho, mas pra outras coisas eu sou pão duro. E na Carla é o oposto, né, bem o oposto. Patrick gasta R$200 por mês pra comprar jogo de Xbox e tá reclamando. Não, ele sempre tem uma desculpinha. Tipo assim, nossa, amor, você precisa ver a promoção que eu achei. Não tinha como eu recusar comprar aquele jogo. Sempre tem uma desculpinha. Mas então, a gente tá maiando todo mundo que tem dinheiro e é pobre. Agora eu pergunto pra vocês, o que vocês fariam se vocês tivessem muito dinheiro? Não é R$2.000 por mês, não. É muito dinheiro. Eu sumia. Sumia? Inclusive de você. É. Olha aí. Olha aí, gente. Pegava meu... Caraca. Paris? Ficava por lá. Só pra saber, Patrick, você casou com comunhão de bens ou não? Eu acho que foi comunhão total. Porque olha só como é que eu sou, a gente era pobre, né? Não tinha nada pra separar? Não, a gente, quando a gente casou, a gente não tem nada. Então, se a gente separar, o que vier é lucro. Vai ser a gente com... Tá certo. Então, ela pode fazer isso. Metade vai pra... Pagar uma pensão pra você, né, Patrick? Justamente. Eu pago, não tem problema, não. Isso, muito. O que mais, Carla? O que mais que você faria? Eu faria? É, sem zoeira agora, por favor. Eu pagava todas as minhas dívidas, todos os meus cartões de crédito. O que eu já tô fazendo, né? Ah, de você. 10 cartões de crédito. É, eu comprava um apartamento, comprava um carrinho. Você faria só faria o básico? E faria o básico. Não ia espalhar muito. Ia de pouquinho em pouquinho, né? Senão ia assustar todo mundo, ia ficar alvoroçado em cima. Mas ele ganhou quanto? Quanto? Chutei um valor. Mega Sena. 32 milhões. 30 milhões. O que eu faria com 30 milhões? Eu acho que eu comprava uma casa, né, pra mim, pelo menos. Algum meio de transporte, que não um jatinho, pelo amor de Deus. E, cara, ia tentar, ia ver se dá pra sobreviver desse dinheiro rendendo, se não ia investir em alguma coisa, e é isso aí, cara. Entendo. É isso. Não ia, sabe, não ia gastar tudo em bobagem, não. Ia ser só pra viver bem, velho. É isso aí, velho. E tu, Diego? Olha aí. Vai fazer um basicão, né? Tipo, comprar loja, comprar casa, carro, essas coisas. É, tentaria colocar uma certa quantia no banco que desse pra fazer um rendimento suficiente pra me viver dele, logicamente. E aí, eu, sei lá, ia procurar fazer viagens aí pelo mundo, dar uns rolezinhos bacana e tal, pra também ficar na mesmice desse Minas Gerais que eu vivo aqui, é foda. Então, eu ia dar um rolezinho aí de boa. E assim, cara, eu e a nega véia, a gente já tinha o roteiro já, sacou? Se a gente ganhasse, sei lá, 180 milhões, que era o valor lá da Mega Sena da Virada. A gente ia, sei lá, pro Japão, Alemanha e... Ô, Malovani, e você que tá falando sério, porque quando eu falei muito dinheiro, 30 milhões, muito dinheiro é 180 pra cima. Vocês estão com bicharia até pra sonhar se tivesse dinheiro, caralho? Cara, não, eu falei pra flutuar em cima da Mega Sena. 180 milhões pra cima, eu só converso daí. Olha só, o que você faria, Patrick, então? Cara... Eu dizia, um pouquinho que isso que a Ana Carla falou, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia continuar trabalhando um mês, não ia dar esparro pra ninguém, ia comprando as coisas aos poucos e tudo mais. Mas, cara, porque, querendo ou não, se você ganha na Mega Sena, a primeira coisa que vai acontecer é algum parente, filho da puta, querendo te matar pra ficar com seu dinheiro, não é assim? Sim, é assim que acontece. É verdade. É, Ana Carla... Ana Carla já tem milhares de motivos pra me matar. Se eu ganho na Mega Sena, eu tô dando só mais um, né? Se eu te matar, meu bem, eu vou preso. Eu tenho que ser sua amiga ao extremo, sem me dar uma parte. Justamente. Mas nem todas pensam assim. Então, eu já cheguei a dizer pra Ana Carla que eu contaria só pro meu pai, nem pra ela. Você lembra disso? Lembro. E é bom saber disso. Mas enfim, eu acho que eu já mudei minha ideia, rapaz. Eu faria algo semelhante. Mas a primeira coisa que eu ia fazer, cara, um momento de estresse que eu tô, eu ia chutar o balde. Eu não ia fazer pintocóptero na mesa do chefe, não. Ah, eu faria. Eu não ia fazer isso, não. Na mesa do chefe, não, porque graças a Deus, não tô puxando o saco de ninguém. Os patrões que eu tenho são muito gente boas, na medida do possível, né? Não posso reclamar de nada. Mas, cara, a primeira coisa que eu ia fazer era ir lá pra Confins e escolher lá o lugar que eu quero ir. Eu ia escolher lá. Pra onde que eu vou? Ia ficar uma semana só em uísque e água de coco, como diz a música lá, né? Ia ficar uma semana só nisso. Quando eu voltasse, a primeira coisa que eu ia fazer é fazer um pintocóptero na frente dos parentes metidos a besta que não tinha tem porra nenhuma. É. Esses parentes eu ia querer fazer. Fazer o quê? Um pintocóptero. O que, que é isso? Você tira a calça e não bota tanto negócio. Melhor não exemplificar, não. Justamente. Mas não ia aparecer nada. Ah, tá. Mas, enfim, a ideia era justamente polemizar. Porra, agora eu não preciso preocupar com o que vocês estão achando que eu tô cagando dinheiro, seus putos. Era o que eu ia pensar, cara. Nossa, e eu ia falar: olha, vocês aproveitam que é a última vez que vocês estão me vendo, cambada de filho de uma égua. E sumia. Aí ia falar: olha, eu tenho tanto dinheiro que não importa se o meu peru é pequeno, eu tô aqui rodando ele. Posso comprar um pra mim? Tenho tanto dinheiro que eu posso comprar um só pra mim. Ó, já que voltando esse assunto aí do pingulinzinho do Patrick, eu sei que aquela falou foi forte, cara. Isso aí dói no seu coração, Patrick. Forte é as bombadas que ela vai tomar hoje. Pra... Então vamos lá. Ô Patrick, isso que você falou do pintocóptero na mesa do chefe, cara, você me lembrou um pensamento que eu tive uma época, cara. Eu trabalhei numa loja de ferramentas, que o patrão, ele tinha dinheiro, ele tem dinheiro pra cacete, cara. E ele é muito tirado, cara. Ele é aquele chefe de nem olhar pra cara do funcionário direito. Mal, então, vão dizer um bom dia, né? E então, eu comecei, né, dar umas jogadas no jogo da Mega Sena, jogo de quino e tal. Cara, eu falei com os caras lá do meu serviço, falei assim, eu sou atleticano e esse chefe meu era atleticano também. E eu peguei e pensei, cara, poxa, se eu ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, eu vou chegar na sala do chefe e vou fazer o seguinte, ele tinha um galo, cara, um galo, um mascote do time, assim, bem grande mesmo, cara, tipo dourado, nem sei se aquela bosta era de ouro, bronze, o que é. Sei que tinha pra ele tinha um valor extremamente forte. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chegar na sala do chefe, vou fiar o pé naquele galo dele, vou quebrar aquele galo dele todinho, velho. Mas... E na hora que ele vier uma coisa comigo, eu falei, cala a boca, velho, senta nessa mesa aí e fica quieto, rapaz. Mas você é pobre, ele chama a polícia, você vai preso. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que comprar a empresa dele e demitir ele. E sai daqui, tipo, seu filho da puta! Aí entra na justiça agora, seu corno do caralho! Você incrementou a ideia então, cara. Eu comprava a empresa dele, chegava lá e quebrava o galo dele, que eu tinha. Eu tinha que ter o prazer de quebrar o galo dele. Eu tinha que ter esse prazer, cara. Não, você não tá entendendo. Patrick, a tara do Diego é pelo galo. Você não tá entendendo. Eu tinha que quebrar aquele galo dele de qualquer forma, cara. Que eu. Ia ser a coisa mais bacana de olhar pra cara dele, aquele olhar de ódio dele. Você quebrou meu galo, assim, eu sou o dono dessa porra, eu faço o que eu quiser. Some da minha frente. Mas aqui, do que eu falei, o mais importante que eu acho que eu vou fazer com certeza é investir em ações. Eu não vou cair na idiotice de comprar 1 milhão de coisas. Eu vou deixar o dinheiro rendendo e vou viver de juros. Vou viver de juros pro resto da vida. Ou seja, trabalhar no é melhor mais. Que tá tendo. Vou estudar, melhor. Vou estudar, vou fazer o curso que eu quiser, onde eu quiser, na hora que eu quiser. Você vai estudar pra você não usar o seu estudo? Eu vou estudar pra investir no Mexinão Rocks. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome. Vou comprar, vou fazer uma loja online, vou demitir o Thiago e o Malovani e vou montar uma equipe realmente que funciona. Vai contratar o Jovem Nerd. Vou contratar o Jovem Nerd. É isso que eu vou fazer, cara. Vou estudar pra isso. Você acha que eu vou com dinheiro, eu vou ficar gravando podcast com o Thiago e Malovani, com o Diego? Só puxa equipamento pros fela da puta pra melhorar o podcast, foda-se, né? É, não, equipamento, cara, eu já troco a equipe toda, vai tudo junto, equipamento, tudo. O Patrick, o melhor de tudo é que nesse pensamento seu aí deu pra ver o tanto que você vai valorizar seus amigos quando você tiver dinheiro, cara. Isso aí, eu apoio. Toma no cu, é isso mesmo. Eu te dou todo apoio nisso aí, cara, pode ir que eu tô te apoiando, hein. Olha, ninguém me perguntou, não, mas eu vou falar assim mesmo. É porque ninguém se importa com a sua opinião. Pois é, rapaz. A sua opinião é irrelevante. Eu percebi isso, mas eu acho que todo mundo falou um pouquinho do que eu faria. A primeira coisa, velho, já que a gente chutou o balde, tá saindo dos 30 e indo pra casa dos 180 milhões, cara... Não, sério. Você vai ficar nos seus 30 milhões, porque você é pobre. Nossa, oh, Thiago, a primeira coisa que você tem que fazer é uma vasectomia. Com certeza. A primeira coisa, antes de qualquer coisa, corta esse negócio fora. Ô, cara, eu acho que se eu ganhasse uma grana foda, eu acho que ia parecer filho demais, viu? Por isso. Eu nunca vi o Thiago, ele olhou esquisito e engravidou, nunca vi. Eu tenho medo quando ele me olha demais. Mas, ó... A primeira coisa que eu ia fazer, sem brincadeira, é dar um chute na bunda da pobreza. Eu ia virar pro meu chefe, não ia fazer pintofapo, mas eu ia falar com ele, olha, foi muito bom trabalhar com você, mas tchau, não quero trabalhar. Não, cara, eu não quero nem olhar pra cara de quem inventou o trabalho. Eu ia dar um rolê, procurar uma forma de fazer a grana render comigo sentado no meu sofá. Juros, cara. Cara, tu ganhou 180 milhões, tu pode gastar 80 milhões... E você ainda vai ganhar, tipo, sei lá, 50 mil por mês se você colocar isso na poupança, cara. Você não precisa fazer... Na poupança! Não, não. Se ele colocar isso na poupança, o dinheiro vai render, mas não vai ser muito bem de quem quer, não. Não, mas é sério, bicho. Eu ia parar de trabalhar na hora. Na hora, não. Eu ia dar um despistado ali pra não dar muita manota mesmo. Foda-se o esparro, velho. Se a sua filha descobriu que você ganhou, foda-se. Vai morar na puta que eu pariu, vai morar no Acre. Mas sabe qual que é o problema? Mas eu fico medo, por exemplo, eu ganho e mudo pro Acre, mas meu pai continua morando aqui e os filhos da puta vai sequestrar meu pai. Eu brinquei e tal do que eu ia fazer, mas eu ia tomar muito cuidado. Tem que tomar. Ah, mas tem a parada lá de ser divulgado. Eu acho que eles só divulgam quando você autoriza de ser divulgado. Não, mas mesmo pessoas próximas, velho. Um parente meu descobri que eu ganhei, pode não, pera aí. Não, as pessoas iam dar spa pra você, porque eles lá não, eles não divulgam o ganhador, não. O nome, endereço, as coisas. Eu fala sei que tá. Eu ia comprar uma casa pro meu pai, um sítio pro meu pai, todo mês ia depositar uma grana no meu pai também, na minha mãe, e falar, ó, vocês não ralam mais, eu não ralo mais, meus filhos não ralam. Mas eu ia fazer os moleques estudar pra caralho pra poder continuar o dinheiro rendendo, porque uma hora acaba. Ia ter mais esse filho, que é pra inteirar o time de futebol do Thiago. Fazer mais alguns. Isso aí, o time ia disputar campeonato brasileiro e tudo. E aproveitar a vida, velho. Aproveitar a vida. Viajar de vez em quando. Pera aí, quanto que rendeu esse mês? Ah, rendeu 100 mil. Ah, deixa eu tirar 20 aqui, vou dar uma viajada. Vou lá na Europa, dar um rolê na Europa. Se você vive de juros, velho, você faz isso sem problema, velho. Né? Agora, velho, na boa, vou falar a verdade mesmo. Se qualquer um de nós ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que a gente ia fazer era dar o esparro que a gente tanto falou que não ia dar. Primeira coisa é seu esparro. Você viu que você ganhou, a primeira coisa que você ganhou, ganhei. Pronto, já esparrou, todo mundo tá sabendo. Ô, velho, eu ia tentar ao máximo não fazer isso. Eu sei que é difícil, mas eu ia tentar ao máximo. O que eu ia fazer era a viagem. Eu ia só o infarto que o seu coração vai ameaçar de dar, você já tá dando esparro, velho. Pois é, verdade. É uma situação que a gente não consegue imaginar, né? Mas é além, a gente não, é uma realidade que não é a nossa. A gente fala, a gente planeja, a gente fala que não vai dar esparro, que não vai contar pra ninguém. Mas, cara, na hora que você vê ali seus seis números sendo sorteados, ô, filho, eu acho que você enfia a mão dentro da televisão de euforia, filho. Caraca, não, você fecha a boate e chama as putas. Boate, faça as putas ralar pra mim pra me continuar de ganhar dinheiro. Olha aí. Isso é um espírito empreendedor, meu irmão. Tipo, lógico. E outro que você ainda pode comer o estoque. Caralho! Velho, não deixar passar, velho. Eu não podia. Eu não podia deixar passar, velho. Então você ia virar cafetão. Não, cara. Excelente. Não. Excelente, Diego. Cafetão pra mim. Você ia agir às margens da sociedade. Viver no submundo, sacou? Ia ser o pinguim de Belo Horizonte. Eu ia montar um cartão em Belo Horizonte, tudo manda essa parada aqui, Zé. Diego. Excelente. Diego. Oi. Eu quero ver se vai dar pra você escutar aqui, ó. Essa aqui é pra você, ó. Parabéns, cara. Essa é a melhor ideia que eu já ouvi uma pessoa ter. A pessoa fica rica, ela não precisa de fazer nada, e aí ela usa todo o dinheiro dela pra algo ilegal. Olha, parabéns, cara. Cara, aí, tá vendo? Você já pensou errado, velho. Eu não ia usar. Só faltou ele botar uma boca de fumo, né, Malovani? Só faltou ele. Vai montar um puteiro com cocaína e tá tudo certo, filho. Nossa. É, vou divulgar o traficante aqui de Santa Luzia, vou invadir a boca dele, vou contratar uns mercenários e vou tomar conta do negócio. Não, cara, Malovani, mas aí quem tá? Eu não ia usar o dinheiro todo, eu ia usar, nem ia chegar perto de um terço dele. Não, você ia ser preso só, porque só isso. Não, cara, excelente. Pior que eu não ia ser preso, porque eu ia entrar na onda dos caras da política. Tem um deputado aqui em BH que ele tem muito daqueles hotéis ali da Guaicurus ali, e nem por isso ele é preso. Enfim. Enfim, mas aqui agora, sem zoeira, o que eu faria mesmo, olha, na boa, eu tentaria ficar no gelo e viveria do que eu gosto. Eu montaria uma loja de games, na boa, montaria, não precisa dar lucro, precisa só justificar o porquê eu fico só em casa pros meus parentes. Isso, olha aí. Por que você fica só em casa? É isso que... Tem uma loja de games na internet, acessa lá. Olha aí. Acessa lá, patrickgames.com.br. Ou melhor, Patrick, você não precisa nem fazer uma loja de games, cara. É só você falar que, sei lá, você... Tá conseguindo rentabilizar o medidão e acabou, cara. Você fala que você tá velho, com dinheiro. Ô, Malovani, e você tá falando uma parada. Fui nesse fim de semana, no Dia das Mães, na casa da minha avó, cara. E o pessoal já tava me chamando de artista, velho. De estrelinha, que eu já tô ficando com dinheiro. Sem zoeira, velho. Sem zoeira. Pô, já deve tá dando dinheiro o negócio, hein? Ô, caramba, velho. Você não... Só da ópera é uma música. Você não conhece a minha realidade. Cara, só despesa, velho, pô. Mas é uma boa ideia, olha só. Eu podia contratar vocês, pagava um salário pra vocês ficarem toda semana gravando sobre futilidades. Toda semana? E falaram que era o gerente. Toda semana, que a gente já faz. Paga um salário bom aí, eu gravo essa porra todo dia, ainda é dito ainda, cara. Olha aí. Você tá esquecendo que eu sou desempregado, Patrick. Tá brincando. A realidade, o que você falou agora, Patrick, tá bem próximo do que eu tentaria fazer na realidade. Eu ia ficar no gelo por causa do esparro, por causa da minha família, por causa dos meus filhos. Ia ficar na manha pra não gerar perigo. Primeira coisa que eu ia fazer, cara, sem dúvida nenhuma, tirar meu pai e minha mãe do bairro onde a gente mora, talvez, vender ou alugar, não sei. A gente tem que pensar numa forma de justificar... O dinheiro que você tem, porque eu, sinceramente, cara, eu falo sem medo nenhum. Isso eu já falei até no escritório no trabalho. Cara, se eu ganhar uma grana, eu peço conta é na hora. Eu paro de trabalhar. Eu dou um chute na bunda da pobreza e não quero nunca mais olhar na cara dela. Excelente funcionário. Excelente, né, Nacara? Consideração é o que é. Eu sou sincero. Ó, cara, eu espero que seu chefe não escute esse programa. Vamos. Não, mas, ó, Malovani, não é problema o cara escutar um podcast, não, porque se ele fala isso no escritório, que é de menos. Mas, na boa, eu como chefe dele pensei, pois é, eu vou lembrar disso na hora que você vier pedir aumento de salário. Assim, poxa, cara, eu não vou te dar aumento de salário, não, porque você vai ficar ganhando mais dinheiro e uma hora você vai me largar na mão. Eu não vou te dar um aumento. Eu não ganhei na Mega Sena, eu preciso do meu trabalho, o aumento é mais que justo. Mas tá, eu sendo seu patrão, você não sabe quanto de aumento que eu queria te propor. Você já tá errado. Vai com o aumento de 150 milhões aí, vai, né? Cara, aumenta de... Que isso? Beleza. Beleza. Deixa eu fazer lá, Thiago. Caramba, me manda meu currículo pra essa agência hoje, agora. Pé no chão, vamos pro pé, ao menos, calma aí. Cara, olha só, pelo tempo de empresa que você tem, eu estou aqui pra te propor uma sociedade na minha empresa. O que você acha disso? Ah, gente. Não, tudo bem, eu aceito. Não, você não pode ser meu sócio, não. Eu vou voltar atrás, você vai me largar na mão. Você vai fazer um pacote. Super lógico o Thiago ganhar a sociedade assim de graça. É, né? Claro que ele ia ter que dar o caneco. Não, os caras estão esquecendo que a gente tava falando de 180 milhões agorinha mesmo. Os caras já estão falando de sociedade de... De uma agência de publicidade em Belo Horizonte. Vamos lá, vamos corrigir. Continuar. Thiago. Vamos continuar essa fotossistema aí. Se a gente tá falando de 180 milhões, com você a gente tá falando de 30 milhões. Você é o ponto de velho. Você acha que uma agência de publicidade rende 1 milhão no ano? De Belo Horizonte. Frisa o Belo Horizonte. Se fosse de Brasília, tá diferente. Ah, tá bom. Ah. Você não faz ideia de como funcionam as coisas aqui em Brasília, meu brother. Nossa, tá tristeza. No episódio de hoje nós falamos sobre aquilo que não temos. Eu acho que o ouvinte já deu a perceber por que, que a gente não tem, né? É, ficou bem claro, né? Pelo pouco que ouviu, ficou claro. Por que, que eu não tenho? Por que, que o Diego não tem? Por que, que o Malovani? O Malovani tem, né? Na verdade, ele finge que não tem. Ricaço. Pra justificar, né? Um jovem que mora em Brasília e não tem emprego, né? Porque ele já tem, ele não precisa do emprego, né? Eu já vivo de renda, né? Eu não preciso trabalhar, eu já tô vivendo na... Você tá vivendo a renda do povo, seu safado. Eu e o político aí de Belo Horizonte, que tem, é dono do puteiro. Isso. Ai, ai. Então você ouvinte, se você tem alguma história engraçada que queira compartilhar, uma coisa que faria, uma ideia genial, né? Que nós não citamos aqui, o que faria com dinheiro, o que não faria, por favor, não deixe de comentar em nosso site, galera. Comenta lá, meu povo. E então agora nós vamos para a sessão comentários. Antes de começar, né, ler os comentários, eu queria falar com a galera aí, essa semana teve um encontro aqui de podcasters aqui em Belo Horizonte, não foi todos os podcasts de BH, isso é óbvio, a gente fez um encontrinho ali, a Bárbara Góes, da Temicira Cast, esteve conosco. E nós recebemos ela, tomamos um golo. Quais outros podcasts estavam lá nesse encontro? Na verdade foi só o Beto Patux, a Bárbara e eu. E o Patux é de qual podcast? Você esqueceu de novo. O Patux é do Speed e do BNCI. Eu não esqueci não, velho. Desde a primeira vez que você foi, né? Você esqueceu o nome de todo mundo que participou, seu filho da puta. Esqueci. Da primeira vez eu esqueci. O Beto Patux, BNCI do Speedcast. E a gente fez esse encontro aí. Então quem quiser acompanhar, quem for podcaster aqui de BH e ouvir o nosso programa, só seguir lá no Twitter o @podpinga, nome nada sugestivo. Excelente. Afinal de contas, vocês estão em Minas, né? Podpinga. É. Tem que manter o estereótipo. Tem que manter. E só lembrando que eu, minha pessoa, Patrick Murta e o nosso querido Diego Mendes, nós não fomos porque alguém nesse podcast tem que trabalhar, né, Diego? É verdade. Por isso que a gente não foi. Porque a gente é pobre e trabalha sexta-noite. E também, aproveitando, né, eu acho que vale a pena citar demais o nosso amigo que já participou do início do nosso podcast e tá precisando voltar, né, Thiago? Sim. O João Gustavo, ele é um aficionado do jiu-jitsu, né? Isso, ele treina jiu-jitsu, muay thai. Isso, rapaz. E a gente vai colocar aí no post que eu fiquei com medo, rapaz. Uma foto que ele postou. Ele todo musculoso, com a máscara do Jason, segurando a plaquinha escrito mexidão. Eu confesso que fiquei com medo. Olha só. Caraca, você tá tão com... Vocês já estão com fã maluco já, velho. Cara, eu fiquei com medo. O cara fez uma homenagem pra gente, né? Veja bem, marombado. Ainda bem que foi essa homenagem, né? Ainda bem que foi outro tipo de homenagem, né? Ainda bem que não foi homenagem, né? outros comentários bacanas, Patrick, Malovani, Diego Mendes, foi a respeito do Mexidão Videocast. Vários amigos meus comentando sobre o cachorrinho, olha só. Várias pessoas no Twitter, inclusive o @podcastbr, falando que o cachorrinho na próxima ele tem que sair pra passear. O cachorrinho latino no fundo do vídeo virou um personagem quase, né? Foi excelente o cachorrinho. Excelente. Sabe o que eu mais gostei do vídeo, cara? O olho de vampiro do Patrick, mal, né? você viu como é que eu sou do mal, né? Caraca, velho. Isso aqui é Patrick with Lasers. Mas foi excelente. Tão excelente quanto nosso feedback do videocast, que quem sabe depois do curso que eu vou fazer com o Gaveta continue, né? O Gaveta tá enrolando, mas eu vou participar de um workshop com ele. Mas tão excelente quanto o videocast foram os comentários do MexidãoCast número 45, New Genesis Evangelion. O primeiro comentário, leia pra nós, Malovani. Porra, que surpresa. O primeiro comentário foi do Caio Vinícius e ele disse: esse anime é foda demais. No tempo em que assisti, pesquisei muito pra tentar entender e acabei chegando nas explicações das músicas. Alguém me falou que quem fez aquelas músicas foram o casal de autor, no caso, o casal que fez o próprio anime, né, que escreveu o próprio anime, onde tem muito da vida pessoal deles e que quando eles escrevem a história colocam muito disso também. E eu pensei que talvez por isso seja um anime tão indecifrável. Algo tão pessoal, sem muita explicação e tudo mais. Ou nada mais. Enfim, escrevi um texto resenha sobre o anime no blog. Anime do blog do Malovani. E já me esqueci de tudo. Ah, rapaz, é o cara, eu conheço o Caio, rapaz. Olha aí. Caraca, é porque tá Caio Vinícius, eu conheço ele como outro Caio. Vamos lá, já escreveu uma resenha. Acho que ele escreveu naquele post que eu fiz do Evangelion, que coincidentemente foi vocês esqueceram, sabe? É mesmo, a gente não citou, cara. Verdade. Apesar de usar ele como base, você percebeu, né? A gente citou muita coisa dele. Não aceito não, cara. O texto tá na porra do site de vocês, velho. Como é que vocês querem? Ai, cara. Eu fiquei ouvindo, não é possível que eles não tenham, que eles não vão falar. Não, cara, não falaram nada, que raiva. E o pior é que eu não posso falar nem que o cozinheiro tirou da edição, porque não citamos mesmo. Não citamos. Esse texto que teve bastante views, né? E que motivou a gente a gravar o podcast. Nem eu sabia disso, velho. E ele falou que se eu conseguisse recuperar, eu colocava. Me chamou de Bruno. Eu não sei quem é o fela da puta que me chama de Bruno, mas tudo bem. Deve ser porque é seu nome. Sua mãe te chama de Bruno. Não, cara, ela não me chama, não. Não? Olha aí. Surpresa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Aí ele mandou eu colar aqui, mas como a resenha tá muito grande, fica a ideia pra galera ir lá no post do Evangelho e ler, porque realmente, cara, o Caio é a pessoa que eu conheço que ele realmente estuda Evangelion. É assustador, velho. Olha aí. Ele para pra conversar com vocês, sem sacanagem. Se você deixar, ele te explica tudo, assim. Eu não entendi nada até hoje, mas ele explica tudo. Olha aí. No mais, ele mandou um muito bom podcast. Estão de parabéns. Obrigado, Caio. Continue comentando. E eu vou sempre te encher o saco pra você continuar comentando. E é isso aí, cara. Caio, eu te agradeci lá no próprio comentário, torno a te agradecer. E, cara, continue participando, continue comentando, porque é muito importante pra gente. Cara, e ele falou um negócio das músicas. Eu lembrei que o Open de Evangelion era a única música japonesa que eu sabia cantar ela inteira, certinha a letra, velho. Olha que otaku, velho. Ah, é porque era muito novo também, né? E a música de encerramento é a música que toca no Bayonetta, olha aí. Ah, é? Fly me to the moon and let me play among the stars. Adoro o Patrick cantando, malandro. Mas eu fechando esse comentário, eu só vou fazer falar uma coisa que eu queria ter falado no podcast. O cara que fez a sonoplastia do Evangelho, ele gosta muito de cigarra. Porque toda hora, todo episódio tem uma porra de uma cigarra que não para, velho. Verdade. Isso, nervoso, velho. Irmão, como me dá um nervoso essa porra, essa cigarra gritando no meu ouvido. É igual um outro anime que eu achei uma vez, é o Serial Experiments Line, que é só conhecido como Line, assim. Cara, tem essa porra, o mesmo áudio da cigarra, acho que é o mesmo editor de áudio, velho, não é possível, velho. Line, que é um anime totalmente excelente nos moldes de Evangelion. Exatamente. Olha aí, mais um, quem sabe eu assisto. É muito bom. Quem sabe eu faço um post e passe direto no podcast, né? O Gersilei Gomes Ferreira diz sobre o Mexidão Cast de Evangelion também, olha só vocês. Ele diz: sou fã de vocês. Pô, Gersilei, obrigado. Obrigado. Eu fico muito agradecido por isso, fico muito feliz. Valeu. Fico envergonhado. Ele diz que já ouviu quase todos os casts, mas... Não. Já assistiu. E aí eu quero perguntar como. Cara, eu tentei. Cara começa falando que é frango, começa a escrotizar ele, né? Foi mal aí, disse ele. Pois é. Ele disse que já assistiu quase todos os casts, mas que nunca comenta. Dizer que vai participar mais daqui pra frente. Isso aí. Isso aí, cara. Porque, cara, tu tem um podcast que você sabe, nós sabemos quantos de vocês baixaram essa porra desse programa. Cara, você... Eu estou falando com você, seu Pedro, Caio e Jeffrey. Exatamente com você. Não finge, não olhe pro lado. É com você, safado. Começa essa porra desse programa, velho. A gente sabe quantos downloads tem, a gente sabe quantos de vocês estão ouvindo, velho. O que que custa vocês comentarem, velho? É isso aí, o Malovani falou tudo agora, né? Ele diz: Gostei muito do cast sobre Elfen Lied, sobre Naruto. Curti demais Death Note. Não. Curti demais? Não, não vem fazer igual nossos ouvintes, não, Malovani, por favor. Os nossos não. Ouvintes ficam corrigindo. Curti demais Dead Note, pô. Não, valeu. Você não é obrigado a saber inglês, não, Gersilei. Não, pô, tá certo. É a confusão que o nego faz mesmo, tá certo. Malovani. Não tô te escrotizando, não, Gersilei. Você pode me escrotizar também. Ah, normal, né? Vai doer isso. Enfim, vocês falam sobre todos os temas e animes que eu curto. Olha, obrigado mais uma vez, cara. Assisto muito anime, sou fã assumido de Naruto. É, sou fã assumido da cultura oriental, principalmente se tratando de animes e mangás. Tô assistindo Bleach, lendo o mangá de Naruto, porque não curto o anime. Muita gente não curte o anime, pra falar a verdade. Anime é uma bosta. Eu já cansei de falar isso. Eu, como outros participantes de outros podcasts, eu também tenho sempre a razão. Olha, corta o Patrick aí, pelo amor de Deus. E pra finalizar, eu quero dar uma dica para vocês fazerem um podcast falando sobre a série Supernatural. Olha só, eu sou super mega ultra Shoryuken, dá uma risadinha. Fã da série, tenho certeza que vocês devem conhecer o tema Anjos, Demônios e Lendas Urbanas. Sempre me fascinaram e a série é riquíssima em história. Tenho certeza que vocês vão ter assunto para muito mais de uma hora. Desde já agradeço por lerem meu post até o fim. Olha só, lemos e comentamos até o fim, olha só, gente. É isso aí. Não pare de ouvir e de comentar, cara. É isso aí. Cara, a gente só tem a agradecer mesmo, Gessilei, pelo seu comentário, né? Vendo que você escutava, mas não participava, agora resolveu participar. E vamos aguardar os seus próximos comentários aí. Escute, escreva e sugira-nos. Com certeza. E digo mais... Peça os seus amiguinhos para fazerem o mesmo. É isso aí, rapaz. Seus amiguinhos que você fica mostrando para as pessoas do podcast que você escuta na padaria, é assim, velho. Se pedir para eles comentarem também, cara. Agora, Gersilei, vou ser sincero. Eu não assisti até hoje nenhum episódio inteiro de Supernatural. É uma ideia boa, né? Mas vai demorar um tempinho, cara, se a gente for gravar, porque eu tenho que assistir pelo menos uma temporada. Sabe o que eu assisti ao começo, quando era todo episódio era uma história de terror diferente e tal? Eu gostava bastante. Depois que entrou na uma história gigantesca envolvendo guerra entre céu e inferno, aí eu achei meio galhofada. Mas vamos guardar a opinião pro episódio, se um dia acontecer. Sim. Obrigado pelo comentário e obrigado por se declarar um fã e ouvir a gente. Fico muito feliz, sério mesmo. Obrigadão, cara. Obrigadão mesmo. Obrigadão. É isso aí. Olha, o Vitor Hugo, Belo Horizonte, uai! Ele disse o seguinte, cara. Vitor Hugo, que já é sócio, praticamente. É, isso aí. Ele é quase um participante do podcast, porque todo podcast a gente lê o comentário dele. É, exatamente. Então, e ele deixou um comentário aí, Patrick, sobre o nosso podcast sobre The Walking Dead. Ele disse o seguinte: olá, tudo bem? Eu acho massa que ele já comentou sabendo que a gente ia rir dessa coisa. Olá, tudo bem? Ele disse: olá, tudo bem? Deu umas risadinhas e falou o seguinte: lá vai uma perguntinha. Por que na grande maioria das séries e filmes, o primeiro é quase sempre o melhor? E mais, por que adaptações de livros e afins para a TV são ruins, na maioria? Quem sabe esse pode ser um tema a ser discutido por vocês. Às vezes pode ser um bom tema para um cast. Mais risadas. Valeu, um abraço a todos. Tá aí, uma pergunta que não quer calar, né, Vitor Hugo? Porque eu não sei por que eles insistem em fazer o primeiro bom e depois sair regaçando o resto. E porque eles têm o compromisso de fazer o primeiro pra te cativar, sacou? Aí eles Se o resto é só pra ganhar dinheiro mesmo, foda-se. É, e às vezes o primeiro é porque é a ideia principal que o cara teve, a ideia genial, é igual o Dexter. Primeira, segunda temporada, puta que pariu. É, depois não, começou a pressionar demais, começou da onde vou tirar a ideia? Aí saem as ideias não, mesmo. Mas bem que a última agora eu quero assistir, porque realmente parece que tá bom, mas de resto, assim... Cara, eu falei a mesma coisa no início da última temporada, temporada passada. É porque essa agora é a última mesmo, de fato. Né? Tem isso também. Mas no final, o episódio final da penúltima temporada, eu puta que pariu. Mas aí, né, gente, fica aí mais uma sugestão de um ouvinte nosso, né, já é sócio nos comentários aí, vai ficar guardado também a opção. E quem sabe aí a gente vai fazer um podcast sobre isso aí. Não, de qualquer forma, a gente agradece o Vitor Hugo mais uma vez pelo seu comentário. Que ele não pare de comentar de forma alguma, porque daqui do jeito que tá indo vai ficar só ele comentando. Então vamos fazer assim: vamos comentando os comentários de Vitor Hugo. Vamos fazer uma vinheta chamando isso. Isso aí. Apresente seus amiguinhos, amiguinhas e quem mais você quiser. Quanto mais, melhor. Mas enfim, esses foram os comentários de hoje. Se o nosso ouvinte, você que está ouvindo aí, quiser também deixar o seu comentário em nosso site, ele vai fazer como, Diego Mendes? É só acessar o mexidãorocks.com.br, acessar lá o post ou o podcast que ele preferir e deixar lá o seu comentário para que nós possamos então responder, ler e quem sabe até mesmo gravá-lo. Isso aí! E se além de deixar o comentário, ele quer mandar um e-mail com mais detalhes, com fotos e tudo mais, como é que ele faz, Thiago Mendes? Só você enviar um e-mail para o mexidãorocks@gmail.com. Muito mais do que excelente, Malovani. Quais são o Twitter e Facebook do Mexidão Rocks? Sabe o que é legal? É porque o desgraçado, ele sabe que ele vai me dar o item que eu não sei responder. Eu adoro isso. Não, eu sei que qualquer item que eu te dar, você não vai saber responder. Ah, você não perguntou nada pros outros aí, era só responder que entrar no site, velho. Você perguntou todo o resto, velho. Que filha da mãe. Ah, cara, vamos lá. Patrick Murta, você pode encontrar onde? Não, é o facebook.com/mexidãorock, seu corno. É facebook.com/mexidãorock. E o Twitter é qual que é? É, o Twitter, você quer que eu fale o Twitter? Todo mundo eu falo, eu tô aqui com eles abertos, ó. Agora. até o do externo eu tô com ele aberto aqui, ó. O do Mexidão, seu bosta. Arroba Mexidão Rock. Isso aí, esse podcast com uma gíria muito bacana de 2003. Acessa, comente, deixe o seu comentário. E se Malovani, se alguém quiser adicionar por você no Twitter, por algum motivo, razão, circunstância? Cara, é só procurar lá por Malovani Shin. E você vai achar lá. Eu sou o único Malovani que existe no mundo. Então, não é tão difícil assim. Excelente. Facebook também tem? Facebook também é a mesma coisa, cara. Digitou Malovani, saiu a minha cara feia, se adicionou e bateu um papo lá legal. E é isso aí. Excelente. Thiago Mendes, quais seus contatos? Não, você quer que eu fale? Não sei, eu tô com eles abertos aqui. Então fale, Malovani, fale os contatos do Thiago Mendes. Thiago Mendes tá no Twitter, @ThiagoMendes. TH, por favor, porque senão não vai achar a mesma pessoa. E o Diego Mendes tá no... Tá onde, Diego Mendes? O seu eu não achei aqui, olha só. Aqui, ah, cara. Sacou? Todo mundo, é muita gente, né? Eu estou no Diego T. Mendes, número 7. T. Mendes, número 7. Então adicione lá, dê um tweet, uma curtida. E no Facebook, como é que é, Diego? Diego, facebook.com/Diego Mendes. É isso aí, Diego Mendes, que não me aceitou até hoje, né? Não vou entender por que nunca, mas tudo bem. Se quiser me encontrar no Facebook, facebook.com/Thiago T. Mendes. Excelente, se quiser me encontrar no Facebook, pode me encontrar, eu não vou adicionar você, porque só vou adicionar agora criança política, só adiciono quem é amigo. Tô cansado de ver posts sobre futebol, sobre política e tudo mais. Ou seja, enfim, isso não tem nada a ver. Continue ouvindo, continue comentando e quem sabe voltamos na semana que vem. Olha aí, até breve. E um beijo. Isso aí, galera, até mais. Vou ali agora aceitar a solicitação de amizade do Malovani, pelo amor de Deus. Aceita logo essa porra. É bom você me adicionar, Diego, que aí eu pergunto como resolver, qual é a minha senha do site pra você também. Porque eu tenho um problema sério com essa senha, malandro. Não é tu, hoje o externo me procurou pelo mesmo motivo. Olha aí. Puxa aí, Thiago. E então agora nós vamos pra sessão comentários. Comentários animados! Tiago já foi mais emocionante, né? Já, cara. Pelo jeito que ele falou sessão comentários, tá no animação. É, não, que bosta, não vou ler, não. Ele já foi mais, como o Jovem Nerd diz, over. Olha aí. Já foi mais. É, então vamos lá pra segunda parte, né? Mais alguma coisa? Mais alguma piadinha? Você já acha que encaixa uma historinha antes de começar mesmo? Pode, eu acho que fica legal. Uma historinha? Mas qual historinha? Vocês têm alguma historinha pra falar? Eu coloquei aqui, né? A apresentação do dinheiro, né? Ah, tá. Ai, cara. Mas fala aí, Malovani. Eu tava lembrando aqui o... Porra! Caraca, esqueci! Eu não acredito nisso! Putz! Como eu odeio quando eu esqueço alguma coisa, velho. E vamos para comentando os comentários de Vitor Hugo. Eu vou fazer a vinhetinha, vou colocar no final. Eu vou dar uma dica pro Vitor Hugo aí, ó. Manda um e-mail, Vitor Hugo, pro mexidãorocks@gmail.com, sei lá, falando que é participar do cast, cara. Eles aceitam qualquer um, cara. Gente, isso aí tá até uns vagabundos de Brasília. Qualquer um, irmão. Acabou. Oh, não!